Esta candidatura é uma candidatura de compromisso. É uma candidatura de gente séria, honesta e competente. O Dr. José Francisco Rolo tem uma experiência autárquica de 12 anos e faz dele, de longe, o candidato mais bem preparado para continuar a grande obra que nós realizamos. Comparar o José Francisco Rolo ao candidato do CDS-PSD é a mesma coisa, e vocês sabem tão bem como isto, é comparar um vinho bom com vinagre de má qualidade. Eu hoje quero aqui penitenciar-me. Eu hoje quero aqui pedir desculpa ao Partido Socialista, que tantas vezes me avisou que ele, o candidato do PSD-CDS, não era um homem de confiança. Como vocês sabem, este candidato foi afastado por mim quando eu percebi que não estava para servir o Conselho. Quando boicotou, tinha a parte de trazer as empresas e fez com que alguns empresários fossem para outros Conselhos porque nunca deu conhecimento ao Presidente da Câmara. Um candidato que viveu à minha sombra durante 11 anos e que elogiou sempre o trabalho que faz, agora até disse o seguinte, meus caros amigos. Disse que o melhor que eu fiz foi nomeá-lo para adjunto porque ele é que fez o trabalho todo. Foi o pior porque ele apenas serviu para servir a sua ambição, os seus luxos e a sua vaidade. Mas digo-vos mais e acuso. Ele é um mentiroso compulsivo. Tornou-se um mentiroso compulsivo para nos denegrir. Nunca participou em nenhuma reunião onde foram negociados as verbas que vieram para Oliveira do Hospital, como nunca vieram, como vocês sabem. Ele é só candidato porque me pediu duas coisas e eu não lhes dei. Pediu-me para ir para o Conselho de Administração do Crédito Agrícola, que sou o Presidente da Assembleia Geral, e eu disse-lhe que não. Pediu-me para ir para o Diretor-Geral das Águas Públicas Serra da Estrela, e eu disse-lhe que não. Ainda bem que eu disse-lhe que não, porque agora temos um candidato que é fraco no PSD.